Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, o Tema Livre está entrando no ar hoje para tratar de uma questão bastante importante, a questão das unidades de polícia pacificadora. Nós temos recorridamente tratado desse assunto no Tema Livre, porque passada aquela lua de mel da expulsão do tráfico de drogas e da pacificação dos morros, em que toda a população aplaudia e achava ótima aquela história de UPP, de uns tempos para cá vem surgindo vários problemas com relação a essa ocupação das UPPs nos morros. E é interessante porque os próprios moradores vêm reclamando, os próprios moradores têm feito queixas da UPP, e no final das contas a impressão que fica é de que houve uma troca de guarda. Saiu o tráfico e entrou a polícia, e até com alguns procedimentos e algumas posturas mais rígidas, porque é o Estado que está ali fardado e não é o tráfico, que era mais leniente, deixava rolar coisa com mais frouxa na favela, e a polícia não deixa rolar tão frouxa assim. O curioso disso é que durante a visita do Papa, ele também foi a uma favela, você se lembra disso, na Varginha, e durante a visita dele de uma semana ao Brasil, o Monsenhor Luiz Antônio Lopes, que é coordenador da Pastoral de Favelas da Arquidiocese aqui do Rio, deu uma entrevista em que ele fez algumas críticas a essa política da unidade de polícia pacificadora. E eu convidei para vir aqui, ele já tinha vindo uma vez aqui para tratar de outra questão também correlata a essa questão de comunidades pobres, e hoje ele está aqui conosco de novo, juntamente com ele, também o Guilherme Pimentel, que é do Movimento Direito para Quem, e a Juliana Farias, pesquisadora da área de violência institucional e segurança pública da ONG Justiça Global, que também é outra que está se tornando uma parceira permanente nossa aqui no Tema Livre, a Justiça Global. Eu gostaria de abrir essa nossa conversa exatamente com o senhor Luiz Antônio, para que ele exponha melhor esse seu pensamento durante a visita do Papa. Foi um ato meio ousado, né, dar uma entrevista criticando as UPPs ali naquele momento, não foi, não? Bom dia, monsenhor. Bom dia, caros ouvintes, bom dia, mesa. Alegria nós estarmos aqui. De fato, a gente que lida com as comunidades, a gente percebe que essa mudança, ela não foi uma mudança consubstancial, né? A gente percebe que ainda o Estado não consegue resolver esse problema da violência. A presença das UPPs nas comunidades tem sido ainda uma incógnita. Pode ser que amanhã, eu sou um homem esperançoso, né? Pode ser que amanhã encontre uma resposta, mas na prática nós percebemos que é um Estado que se tornou presente da noite para o dia, não se preparou para isso e acabou. Hoje nós nos deparamos que os problemas continuam, o desaparecimento das pessoas continua acontecendo, né? O caso do Amarildo é apenas... Amarildo é um dos casos, de tantos casos que não são relatados, né? E a gente percebe que o próprio domínio que as UPPs têm dentro da comunidade, ela substitui muitas vezes uma associação de moradores por ela, né? Ela substitui todo aquela vigilância ou a ostentação do tráfico de drogas que entra pela casa dos moradores ou some com as pessoas, e a UPP, se não tomar cuidado, ela vai acabar sendo tão repressiva, tão violenta quanto o tráfico de drogas, porque na história desse país nós sempre tivemos nunca tivemos a liberdade. O direito de ir e vir, isso continua não acontecendo dentro das comunidades. Certo. Juliana, eu queria que você falasse um pouco, você que é da Justiça Global, que tem também uma visão bem própria sobre isso, porque é pesquisadora dessa área de violência institucional, que é o caso que nós estamos tratando, né? Exatamente. Então, em relação a esse quadro, né, que o padre colocou agora, o que eu acho importante também a gente levar em conta, e que é um dado que é importante quando a gente está querendo discutir de forma mais séria e mais qualificada, né, a situação das unidades de polícia pacificadora, é que existe um segmento bastante significativo da sociedade que legitima, que apoia, né, que aplaude ações que são ações orientadas a partir de uma lógica bélica, a partir de uma lógica militarizada, né, de ocupação. E esse segmento tem apoiado e legitimado ações especialmente pautadas a partir de um entendimento de que existem populações que precisam ser controladas, que precisam ser educadas, né, que precisam, no limite, ser civilizadas. E eu acho que esse é um ponto importante desse debate, né, porque não é simplesmente a ação daquele policial que está na ponta que deve ser questionada nesse momento. Eu acho que é um momento propício de questionamentos no plural, né, de situações de violação que a gente tem passado, de questionamentos que estão sendo levados à rua de forma muito bonita e muito interessante, desde o dia 6 de junho, aqui no Rio de Janeiro, especificamente, e que estão dentro desse quadro de ações governamentais, que são ações para esses segmentos populacionais, residentes de favelas e periferias, populações negras, populações pobres, populações que, ao longo de um século, um pouco mais, né, que é o tempo da favela aqui na cidade do Rio de Janeiro, tem recebido tratamentos especiais, tratamentos diferenciados de diferentes órgãos do Estado. Não é só a Secretaria de Segurança Pública que nesse momento tem que ser questionada. Eu acho que esse é sim o momento da gente questionar todas as políticas que são diferenciadas para essas populações. Por que esse tratamento diferenciado para essas populações? Sim, aí a gente cai diretamente nesse direito para quem, que é a área do Guilherme Pimentel. Guilherme, porque é o seguinte, pelo que nós já vimos até agora, nós temos não apenas um modelo que está em prática com as UPPs, um modelo de segurança pública, que é um modelo que repete, na verdade, uma fórmula que sempre foi utilizada, como já dizemos aqui, nunca houve outro tipo de segurança pública no Brasil como um todo, senão essa. E essa questão remete a quem é cidadão, quem não é cidadão, quem mora no morro tem um tratamento diferenciado, como disse a Juliana. As populações carentes sempre padecem mais, sempre estão na linha de frente na hora do choque, como também enfatizou o Monsenhor Luiz Antônio. Eu gostaria que você fizesse a sua observação inicial aí também. Bom dia, Rolo. Bom dia, pessoal aí, debatedores, né, e ouvintes aí da rádio. Não, acho que vou pegar o gancho aí da fala da Juliana, que disse que não é só a Secretaria de Segurança que deve ser debatida quando a gente fala de política de pacificação. Eu acho que, falando de pacificação, existe aquilo que a gente vê e aquilo que a gente não vê, né? O que a gente vê é uma ocupação da Polícia Militar nas áreas periféricas da cidade. E o que a gente não vê... Eu vou falar o que eu não vejo. Eu não vejo a participação da Secretaria de Educação, eu não vejo a participação da Secretaria de Saúde, eu não vejo a participação da Secretaria de Trabalho e Renda, da Secretaria de Habitação, da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos. Eu não vejo a participação de uma série de secretarias, né? Então, quando a gente fala de pacificação, quer dizer, além de uma... De uma retomada do território, que é assim que, né, eles definem, a retomada armada do território, é um projeto que se resume a essa prática militar. Aí, outro dia eu estava vendo em casa aquele filme De Volta para o Futuro 3, e aí lá no Velho Oeste o Marty McFly, né, o jovem que viaja no tempo, ele está lá e aí ele está se metendo numa enrascada, vai acabar participando de um duelo de vida ou morte. E aí vem um sujeito e oferece uma arma, que era um lançamento de 1885, da indústria bélica. O nome da arma é Colt Pacificadora. Era a última tecnologia feita para matar. É, ali pacificava de vez. Pois é. É a chamada então, paz do cemitério. Exatamente. Então, o termo pacificação é um termo militar. Né? Quando a população, quando na cultura popular a gente quer dizer trazer a paz, o termo que a gente costuma usar é apaziguar. Pacificação é um termo que vem de uma prática, de uma concepção militar do processo de trabalhar com a divergência, né? Digamos assim. Então, eu dei uma pesquisada lá na internet, achei no Wikipedia, até recomendo os ouvintes aí. Pacificação se acha pouca coisa. Agora, pacification, em inglês, se acha um monte de coisa. E é tudo militar. A operação dos nazistas na Polônia para destruir qualquer resistência à ocupação nazista era uma operação de pacificação. As operações de colonização na África feitas por Portugal eram de pacificação. Então, quer dizer, se a gente quer construir a paz, a gente precisa entender que o processo dessa construção precisa ser um processo que envolva as autoridades civis, as autoridades de direito. Aí eu vou retomar, para né, finalizar essa minha abertura, uma frase do Movimento de Direitos Humanos, que eu acho que é muito boa para a gente definir o que é segurança pública. Se a gente está pensando nisso, afinal, a segurança é um direito de todos e a gente luta por isso. Segurança pública é garantir direitos. Então, vamos começar abrindo a Constituição Federal, artigo 5º e 6º. Né? Artigo 5º e 6º. Começar por aí. Aí começar pelo princípio, que deveria exatamente. Ser. Exatamente. Então, verdade, é isso aí. Cadê as autoridades civis? É. Né? Essa cobrança. Que agora, eu queria jogar a bola aqui para o Monsenhor Luiz Antônio, porque, até por causa da visita do Papa, muito recente ainda, e as pessoas ainda estão reverberando isso, porque o Papa teve algumas intervenções bastante precisas, e uma delas, que eu acho foi particularmente precisa e preciosa por causa do momento que nós estamos vivendo de revolta das ruas, foi a defesa que ele fez do jovem, da rebeldia do jovem. E ele dizer que não gosta de jovem que não é rebelde, o que é uma coisa muito positiva, independentemente de ser o líder da maior religião no país hoje. Mas é uma posição bastante, eu diria, avançada em termos da estrutura social que o recebeu. Quer dizer, o que nós vimos aqui montado, o aparato que nós vimos montado, o aparato militar e policial, era esperando como se o Papa fosse sofrer um atentado a cada esquina. E, na realidade, a chegada dele já foi o oposto disso. Ele já entrou pelo meio da Avenida Presidente Vargas, já quase que ele desce do carro e vai com o pessoal andando até a Candelária, vai conversando. Quase que é isso. Eu acho que se o Papa falasse português, ele ia dizer isso. Ele ia, desce aí, para aí. Quer dizer, se ele fosse fluente em português. Queria que você falasse um pouco sobre isso, Luiz Antônio. É bom lembrar aqui que o Papa começa lá o discurso na Varginha, chamando a atenção justamente daquilo que eles colocaram aqui na mesa. Não é possível pensar a UPP de uma forma militar. Não é só a Secretaria de Segurança que tem que estar dentro dessas comunidades ou dentro da sociedade ou do Rio de Janeiro. Mas é a Secretaria de Habitação, é a Secretaria de Educação, Trabalho e Renda. É isso que é um conjunto de coisas, né? Isso é fundamental. E lembrar, né, que o Papa chamava a atenção, né, de que os jovens, faz parte da vida dos jovens, o jovem idealista, o jovem é sonhador, o jovem não pode se acomodar diante de tantas questões sociais que estão dentro desse país. O jovem depositou sua esperança nos políticos. Os políticos não deram resultado. Depositou sua esperança no futebol. O futebol foi um fracasso ou tantas coisas. Então, o que, que eles fizeram? Pelas redes sociais, foram para o meio da rua e todos, ou os governantes, pensavam até que o Papa ia dizer: jovens, vocês fiquem na rua, fiquem dentro de casa, fiquem dentro da igreja. E chamou a atenção até dos padres e dos bispos. Vocês, padres, bispos, vão para onde o povo está. Saiam das igrejas e vão fazer presente onde o povo está. Governantes, saiam dos seus gabinetes e vão até onde o povo está. Vai lá, secretário, dá uma conversada com o povo, pergunta aqui o que o povo está sentindo, né? Eu levanto aqui essa bola, né? Vamos lá, perguntar ao povo. Vai lá, governador, vai perguntar ao povo que mora lá na Babilônia, que mora lá na Rocinha, que mora, o que que o povo pensa das UPPs? Porque colocaram, implantaram, é como vão, quando vão construir, agora querem construir no teleférico lá na Rocinha, né? Então, querem colocar um projeto de guela adentro, né? Lá no meio da Rocinha. E não pergunta, cada estação vai custar uma fortuna, como no Morro da Providência, não se pergunta o que que é prioridade, um teleférico ou mais escolas. Aí entra a UPP social, né, que fala de UPP social. Então, o mais importante é construir a escola. O que é mais importante, teleférico ou um posto médico, um hospital dentro da Rocinha, na Providência? Mas continuam fazendo desta forma, não tem. É verdade. Juliana, você é da Ação Global agora, da Ação Global não, perdão, da Justiça Global, Ação Global é outra conversa, é da Justiça Global, você podia estender isso aí, né, que o padre está dizendo, o Monsenhor está dizendo. Sim, eu acho que tem um ponto interessante, né, em relação aos jovens, e aí Guilherme vai poder me ajudar bastante, porque ele está muito por dentro desse debate. Eu acho que, como antes da instalação das unidades de polícia pacificadora, a população jovem negra das favelas era a que mais sofria com a violência institucional e também com a violência do tráfico, né? A gente tem sempre que lembrar que não tem morador nenhum optando por uma coisa ou por outra. Isso não existe, né? Essa pergunta, ah, o que que você prefere, é um absurdo. Ela não pode ser feita, né? Enfim, a população jovem das favelas sempre foi a mais atingida pelas duas violências, né? Dois tipos, enfim, duas violências que vêm de dois atores completamente diferentes. E atualmente, né, com as unidades de polícia pacificadora, ao invés de terem garantidos os seus direitos, né, de educação, de lazer, de saúde, enfim, os jovens passam não só por uma situação que eu vou deixar para o Guilherme falar, que é em relação ao lazer, né, que eles estão sendo duramente reprimidos nessa área. E aí o Guilherme fala muito bem da Resolução 03, eu acho que é importante a gente lembrar disso nesse programa, mas eu queria lembrar também que por conta desse controle exacerbado que a UPP promove nas favelas, tem ocorrido uma situação que no início chegou até a ser comemorada por alguns especialistas da área de segurança pública, que foi a redução do índice de letalidade, né? Então, não tem mais troca de tiros e isso é um dado a ser comemorado. É um dado a ser comemorado se a gente levar em consideração todas as mudanças que vêm junto com ele. Por quê? Que não há mais troca de tiros. É óbvio que é uma mudança significativa e desde a implantação da primeira UPP, que foi no Santa Marta, isso foi um dado bastante divulgado. E eu acho que tem que ser, né? As mães, por exemplo, de crianças pequenas, achavam bom, porque agora o filho poderia brincar na rua novamente, sem aquela preocupação da troca de tiro, que era uma situação frequente, por conta das incursões policiais, né? Temos que lembrar sempre. E para os jovens, né, que ficam naquela faixa etária mais atingida por essa violência, há hoje, e desde o início, né, da instalação das UPPs, uma espécie de substituição do que eram os autos de resistência com muita frequência, não que eles tenham deixado de acontecer, a gente já esteve aqui, né, falando sobre isso, Golo, mas por enquadramento de desacato à autoridade, né, que aí o policial acha que qualquer resposta, qualquer reação de um jovem que está ali sendo diariamente oprimido, é claro que ele vai responder, e aí não precisa nem ser com agressão ou com falta de respeito, não. Qualquer tipo de movimento desses moradores, né, em relação ao policial, já é interpretado como um desacato à autoridade. E eles são levados para a delegacia, eles são autuados, enfim, é a ficha, aí puxa a ficha criminal do sujeito. E tem muitos meninos, especialmente os mais jovens, que se esse menino, né, que nesse momento é interpretado dessa forma pelo policial, é levado, caso ele já tenha passado por uma unidade socioeducativa, por exemplo, né, ele tem isso lá registrado, esse menino fica marcado, esse menino é perseguido, a gente tem diversos relatos sobre essas situações, que são situações gravíssimas, porque tem a ver com algo que está para além do próprio território da favela, mas que é completamente relacionado a esse controle que se quer exercer sobre essas populações negras e pobres, que é o problema de... Hoje em dia a gente tem uma superlotação, né, o sistema prisional e o sistema socioeducativo representam, né, um número absurdo e um problema gravíssimo da nossa sociedade que não é questionado, né? Quando a gente está pensando unidade de polícia pacificadora ou qualquer outro programa ou projeto, né, porque isso não é uma política de segurança pública, ou projeto da Secretaria de Segurança Pública ou de outras secretarias que, infelizmente, a gente, como já conversou aqui, elas não estão participando da forma devida desses processos, né? Eu acho que isso também tem que ser colocado em questão. Por que que a gente pode achar que é melhor controlar e prender essas pessoas, né? O que que é isso que está acontecendo? É isso. Eu acho que essa concepção de segurança pública que vigora hoje no Brasil, no mundo, né? Mas no Rio de Janeiro aqui muito forte, que é a concepção do inimigo interno, né? Eles tratam o cidadão não como titular de direitos, conforme a gente vinha falando aqui, segurança pública, garantir direitos. Mas nessa concepção que vigora, né, o segurança pública não é isso. Segurança pública é muito mais uma repressão do que uma garantia de direitos. Então, eles não tratam o cidadão como titular de direitos, eles tratam o cidadão como um potencial suspeito. E aí, quando a gente fala do jovem, isso é muito evidente, né? O jovem pobre, enfim, ele então que já é o mais exposto, já está mais... né, aberto aí a questão das violações, vai ser tratado pela autoridade policial como... Agora, o que eu acho problemático aí, o mais problemático de tudo, é a ausência de uma autoridade civil para estar presente na vida dessas pessoas. Quando você não tem uma autoridade civil presente no território, a gente volta à mesma situação que era antes da UPP, tá? Qual a situação? Se o cidadão hoje quiser, quais são os órgãos públicos, qual a autoridade pública que está disponível 24 horas por dia para o cidadão? É emergência de hospital e polícia. É isso. Polícia militar na rua e a delegacia de polícia ali para fazer um registro de ocorrência. Você não tem outra autoridade pública tão disponível quanto essas, né? A rigor você tem o juiz de plantão, essa coisa, mas isso não é acessível. Exatamente. Você não chega ao juiz se você não tiver um advogado, se você não tem advogado, se você não tiver dinheiro. Isso. E você não chega à justiça gratuita de madrugada. E lembrando que sempre que você precisa da justiça, né, significa que você já está numa situação processual. E a situação processual é uma situação onde o problema já existe. E aí você está ali tentando diminuir, minimizar um problema que já aconteceu. É, quando, se a gente fosse pensar na presença de autoridades civis na vida das pessoas, a gente poderia estar falando de prevenção de problemas, de evitar que problemas existam. Agora, Guilherme, a Juliana falou logo no início, quando ela começou, ela disse que você ia falar de uma tal de Resolução 03. O que é isso? Isso. Resolução 03 é uma das expressões disso que a gente está falando, que é a militarização da gestão desses territórios, né? Então, o que é a Resolução 013? É uma resolução assinada pelo José Mariano Beltrame em janeiro de 2007, então, o primeiro mês do governo Cabral, do primeiro governo Cabral, em que, resumidamente, ela dá poderes para a autoridade policial proibir qualquer tipo de evento social, esportivo ou cultural em todo o território do estado do Rio de Janeiro. Hoje, quem conhece essa resolução são os moradores de favela, que produzem algum tipo de evento cultural, especificamente os produtores de funk. Né? Isso estava na origem da proibição do funk, né? Na verdade. Eu acho que... A resolução, só uma observação que eu acho importante fazer, toda resolução, por vir de um secretário de Estado, precisa estar baseada num decreto que é feito pelo superior desse secretário, que é o governador. Só que o governador não tem poder de legislar. Então ele precisa, para fazer um decreto, estar amparado por uma lei que tenha sido aprovada num poder legislativo, que, segundo a democracia, é quem tem esse poder de legislar. A Resolução 013 é amparada num decreto da época da Rosinha. E esse decreto é a atualização de um outro decreto, que é a atualização de um outro decreto, que é a atualização de um decreto da regulamentação da censura federal de 1968. Que vai para a ditadura, né? Exatamente. Na verdade é isso, tem origem ali na ditadura. Aliás, essa prática, e é isso que eu queria colocar aqui para vocês, essa prática, todas as práticas, essa resolução a qual você se refere, a Juliana se referiu, e todas essas situações, essa realidade que a gente vê, que verifica nas favelas, é uma coisa antiga, é a coisa da sociedade brasileira, sempre foi assim. Exato. A polícia foi constituída para proteger o patrimônio, não foi construída para proteger pessoas. Então, o direito de ir e vir, como disse o Monsenhor Luiz Antônio, nunca foi respeitado. E você tem uma atitude, por exemplo, no caso daquele Ocupa Cabral, que houve conflito, a polícia cruzou os braços e deixou que se depredassem as agências bancárias. Deixou. Mesmo, quer dizer, se omitiu, por quê? Porque ela não podia bater nos manifestantes, então ela deixou quebrar lá, deixa quebrar, deixa a turba fazer o que quiser. Isso também é um desvio que eu gostaria que vocês abordassem nesse contexto mais amplo, né? Até histórico, eu acho, essas coisas aí. Quem se aventura? Eu posso só fazer uma... Vai. A gente estava falando que há 4 meses atrás, se você falasse que... Porque assim, eu fui no protesto da Rocinha lá do Amarildo e não teve... uma postura agressiva por parte da Polícia Militar com relação aos manifestantes, né? Se há 4 meses atrás você falasse que a polícia ia descer a lenha no Leblon, né? E na favela não ia ter um palavrão... Ninguém ia acreditar. Ninguém ia acreditar, né? Então a gente está num tempo de turbulência. É um tempo para refletir. Tem gente confusa, né? Pois é. Você que é de pastoral de favela, que vive circulando aí, e com a autoridade, quer dizer, da batina, né, da igreja, que a igreja também tem uma autoridade, a igreja tem uma participação muito grande na estruturação desse estado opressor, desse estado em que a polícia é o que é, a igreja tem uma participação nisso aí, não pode também bancar o mocinho nessa história, né? Queria que você falasse sobre isso também. É, sem dúvida, e a igreja, ela... Vem aí o Papa Francisco para obrigar a gente a se penitenciar por todas as vezes que nós, através do sagrado, permitimos que as injustiças cometessem dentro de um Estado como o nosso. Né? Então, acho importante isso, a gente ter essa consciência. Né? E hoje, com a evolução de todas as ciências sociais, a gente descobre... como nós estávamos equivocados em atitudes, né? E hoje é necessário a gente recuperar todo esse tempo, né? E nos penitenciarmos fazendo alguma coisa justamente por esse povo tão sofrido, né? Então, daí porque a igreja avança nas suas pastorais sociais, avança na questão dos direitos humanos, né? Isso tem acontecido com frequência, uma reflexão que já vem de anos, né? Lembro aqui que há 3 anos, 4 anos atrás, a igreja lançou uma campanha da fraternidade sobre o tema fraternidade e segurança pública e chamava a atenção justamente disto, né? De que não é possível fazer uma segurança através da força, mas sim através do investimento social nas pessoas, né? E não no patrimônio, né? A gente hoje está se lamentando, a sociedade se lamenta porque quebraram os bancos, né? Porque destruíram patrimônio. E as pessoas, né, Juliana? E as pessoas que desapareceram, as pessoas aí que apanharam, as pessoas... Isso tudo nós temos que colocar na conta da sociedade, na conta do Estado, né? Porque quem provocou... Né? Se você está com uma bolinha de papel, o outro vai estar com uma bolinha de papel. Agora, se você está com R15, o outro também vai estar. Daqui a pouco, se lá na favela aparece um canhão, no asfalto vai aparecer outro canhão também. Ou, se no asfalto aparecer um canhão, a favela vai criar. Então, no fundo, violência está gerando aí... a violência, né? E o Estado, ou toda a sociedade, tem que estar pensando que são vidas que estão indo embora. Eu acho que em relação a isso que o Monsenhor colocou, tem um pensamento, né? Digamos assim, não é uma frase só, que que permeia as ações tanto dos movimentos sociais, acho que desse campo todo, não só dos direitos humanos, mas o campo da resistência política, né, aqui na cidade e nas outras cidades do Brasil, que tem circulado bastante também pelas redes sociais. Eu acho que as pessoas se identificam muito com esse pensamento, que é que não se pode confundir a resistência do oprimido com a violência do opressor, né? Esse é um ponto importante para a gente pensar sobre esse momento atual que a gente está vivendo aqui, porque não é possível que se defenda mais os, sei lá, os manequins da Toulon que foram quebrados naquele dia no Leblon. Não é possível que se defenda mais esse tipo de situação, e eu não vou nem falar que isso seja uma violência, porque isso não pode ser lido como uma violência e, muito menos, algo que possa ser equiparado às violações cometidas pelos agentes do governo, pelos agentes de Estado que estão atuando nessas situações de forma muito dura e violadora, assim, dos direitos, né? Então, quando a população se direciona num movimento mais forte em relação às lojas ou aos bancos, né, é isso, que se ataca ali a propriedade privada num questionamento político desse sistema que nos aprisiona, né? Então, não há como comparar esse tipo de situação, por exemplo, com o que sofre tanto a população que está se manifestando nas ruas, né, que tem sido oprimida de forma bastante dura, muito menos com a violência que historicamente atinge os moradores de favelas e periferias. Olha, eu queria passar a palavra para a Renatinha Lins, que acaba de chegar aqui, e que... tudo bem? Tá funcionando o microfone dela aí? Bom dia. Nós estamos fazendo essa ampla discussão, na realidade, sobre o papel das UPPs. Mas a gente, na verdade, está desdobrando disso para... já chegamos até a forma como o Estado brasileiro está estruturado ao longo de sua história para esse tipo de segurança, digamos assim, que não é segurança pública, é uma segurança de alguns, insegurança de uma grande maioria. E você, o Renatinha, que é do jornal comunitário Cidadão, que é lá da Maré, radialista, colega também, e que sente, principalmente ali naquela área da Maré, que está muito vulnerável e está muito sensibilizada nesse momento. Eu queria que você fizesse a sua exposição sobre essa questão. Antes de mais nada, eu queria cumprimentar a todos da mesa, me desculpar com a deselegância do atraso. Eu realmente havia esquecido que tinha uma conferência de cultura do municipal, mas é sempre um prazer enorme atender, por isso eu fiz, me esmerei para vir, e já fiquei muito contente com o que ouvi ao chegar. Historicamente, como a colega acabou de falar, a pobreza sempre foi criminalizada. Se nós formos, para eu chegar a falar sobre a Maré, eu teria que fazer um amplo discurso sobre como surgiu essa população que é marginalizada. A gente sabe que, historicamente, que vamos falar de Rio de Janeiro, não falar nem de Brasil, que a favelização se deu, né, com a mão de obra nordestina que veio, no caso da Maré, principalmente com a população negra, que, inclusive no entorno da Praça 15, aqui no centro, que chegou a ser um cemitério de negros, né? Na Praça Mauá. Isso eu não sou muito boa de decorar, embora eu saiba que os fatos aconteceram. Que é a primeira favela do Rio de Janeiro, que é a Providência. E, na verdade, a libertação dos escravos, né? Que libertou os negros para subir o morro. Libertou e entregou-os à própria sorte, né? Inclusive, hoje, com essas obras do Porto, há a tentativa de apagar o cemitério dos pretos, que é chamado de pretos novos, né? Muitos negros morriam. Porque eram chegados, né? Chegavam já debilitados, ficavam ali na Praça Mauá, era na Praça 15, mas começou o comércio, ficou tão efervescente de escravos que acabou indo para a Praça Mauá. E ali os pretos, que eram chamados de pretos novos, porque eram novos, porque chegavam logo da África, ficavam ali às vezes até um ano. Né? E muitos vinham debilitados, ficavam doentes, morriam e eram jogados em valas comuns. É uma coisa terrível e pode, corre o risco de ser apagado da memória do Rio com essas obras aí do Porto. Na verdade, criaram ali o circuito da herança africana com a descoberta do Cais do Valongo, porque o interessante dessa obra do Porto Maravilha é que começaram a escavar, quando meteram a escavadeira, acharam o Porto da Imperatriz, o Cais da Imperatriz. Aí disseram, oh, que maravilha, o Cais da Imperatriz. Aí logo em seguida, disse, rapaz, o que é aquilo ali embaixo? Era o Valongo, por onde chegavam, mas chegaram mais de 500 mil, entre 500 mil e 1 milhão de africanos escravizados. E como você falou, eram largados, jogados ali. Quando morriam, eram covas rasas, né? Era um depósito de ossos aqui. E ficavam expostos até que as covas ficassem lotadas, aí sim seriam, eram exatamente. Cobertas. Enfim, eu não vou discursar sobre isso, porque não é o... Do nosso mas tema. Isso nos faz entender o porquê da crueldade de todas essas coisas. Em relação a UPPs, eu não acredito nesse tipo de controle. Na verdade, o que eles querem é fazer um controle da população. Né? É tipo, pode entrar, o cão tá preso. É isso que está acontecendo, na verdade. Eu não sou contra que se estabeleça a ordem, mas não nesse modelo. Eu não entendo que esse modelo é um modelo seguro. Sei. Eu fiz um questionamento. Por que uma UPP se nós temos um batalhão no Complexo da Maré? Aí me disseram, não, mas a UPP ela tem um papel conciliador, um papel mais pacífico. Não, é a mesma polícia. É o mesmo uniforme, é a mesma coisa. É o mesmo uniforme. Isso sem falar nas estatísticas, né, de favelas que já foram ocupadas pela UPP e, gente, amarildos que desaparecem. É. Agora, você tocou numa questão que eu gostaria também de chamar a participação do Vanderlei Ribeiro, que acabou de chegar também. É presidente da Associação de Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio. Vanderlei, a Renatinha falou uma coisa muito importante, que é por que você ter uma UPP se você tem o batalhão da Polícia Militar? E você, particularmente, que já participou de um programa que defendeu essa posição de extinção dos batalhões para transformá-los em unidades pacificadoras, eu gostaria que você entrasse por aí. Bom, em primeiro lugar, eu quero pedir desculpa pelo meu atraso. De maneira alguma. Da mesa. Olha só, nós defendemos realmente a unidade de polícia pacificadora e somos contrários ao modelo de batalhões de polícia. Porque o modelo de batalhão de polícia, se vocês observarem, vocês vão ver o seguinte, o cidadão comum, ele não consegue chegar dentro de um batalhão à vontade para fazer uma denúncia ou, entendeu? Qualquer outro tipo de atitude da comunidade em relação ao batalhão é meio temerosa, até pela estrutura do batalhão, que assusta o cidadão. A questão da unidade de polícia pacificadora, ela tem um papel importante, que é aproximar o policial da comunidade. As falhas existem por uma razão simples, que eu gostaria até de colocar aqui neste momento. Enquanto a sociedade não se mobilizar para transformar efetivamente a estrutura da polícia militar, pode inventar qualquer tipo de modelo de policiamento que não vai dar resultado. Porque a cultura é uma cultura autoritária, né, fruto do sistema da ditadura que implantaram uma polícia, né, conservadora que está aí para atender às conveniências políticas do governo. Ela não é uma polícia cidadã. Como que você pode formar um camarada, né, dentro de uma estrutura militarizada e querer que ele seja uma pessoa pacificadora? É impossível isso. Não tem cabimento. E essa discussão sobre a desmilitarização da polícia, especialmente da polícia militar, aqui no caso do Rio de Janeiro, e eu acho que é o caso brasileiro, é uma discussão que veio em seguida, foi o segundo passo da discussão da repressão nas ruas. Porque a primeira coisa que se disse é o seguinte, mas como é que você vai botar caveirão, como é que você vai usar esse tipo de arma não letal, que conversa é essa, arma de bala de borracha na cabeça das pessoas? Se você tem essa estrutura militarizada, é difícil, mas as pessoas não entendem direito, Vanderlei, o que significa desmilitarizar. Porque muita gente diz assim, mas se desmilitarizar, como é que vai ficar? Quem é que vai ser polícia e quem é que não vai ser polícia? As pessoas pensam que desmilitarizar é você tirar a farda. E não é essa questão, eu queria que você explicasse isso aí. Não, olha só, na maioria dos países existe a polícia fardada, porém não militarizada. A diferença é essa. Nós somos favoráveis à desmilitarização, bem como o fim da justiça militar estadual, que nós entendemos que é um absurdo num Estado democrático de direito ainda, né, insistirem com a justiça militar estadual, que é uma justiça conservadora, né, e preconceituosa, inclusive Inclusive, tem um detalhe, se você fizer um levantamento hoje na Justiça Militar Estadual, você vai ver um número expressivo de policiais de base condenados e os de cima absolvidos. Então tem que mudar esse modelo, né? Eu acho que a justiça tem que ser única para todos, independente de situação funcional. Eu penso assim, né? E nós da associação sempre discutimos isso, participamos de vários seminários sobre essa questão, e inclusive na época eu tive a oportunidade de estar com o doutor Hélio Bicudo, ele já naquela ocasião já defendia essa proposta de desmilitarização e o fim da justiça militar. Só que esbarra, né? Esbarra aí no... O que também leva... interesses políticos. E o que também leva a uma segunda questão, que nós tivemos um ministro da Justiça, durante um breve período no governo Fernando Henrique, ele, eu acho que era Oscar Dias, que assumiu o Ministério da Justiça e disse que o Brasil precisava botar para fora das cadeias metade da população carcerária, que naquela época girava em torno de 400 mil pessoas. Porque era uma questão, como essa questão da desmilitarização, são questões muito sensíveis nessa estrutura da sociedade. É a mesma coisa você falar de reforma agrária, né? São pontos estruturantes e que são muito difíceis de você abordar, como o próprio racismo, essa coisa. Eu queria que vocês falassem um pouco também dessa questão. Vai aí, você, fala você. Bom, mas antes eu já tinha colocado, né, a importância desse debate estar sendo feito, né, disso estar sendo questionado, porque o controle dessas populações mais marginalizadas, né, em um certo sentido, e as populações negras e pobres, sim, porque a gente precisa questionar, né, Golo, essas verdades, entre aspas, que são repetidas por aí, por exemplo, que o Brasil, que existe democracia racial aqui. Isso é uma grande mentira, né? Não é possível hoje, com essa repressão que atinge muito mais as populações negras e pobres do que as outras. É claro que hoje, por exemplo, o debate da desmilitarização, e a gente acabou de tocar nesse aspecto, né? Esse debate se amplia e ganha mais vozes, ainda bem. Quando essa violência atinge uma parte dessa violência, né? Porque não é ela como ela se apresenta na favela, mas uma parte dessa violência de Estado atingiu o asfalto. A classe média. Né? E aí esse debate em relação à desmilitarização ganha um novo corpo de vozes que são favoráveis à desmilitarização, sim. Né? Esse é um ponto do debate. Mas perdi o que eu ia falar. Não, agora deixa eu puxar isso aqui. Mas olha só, eu lembro que tem um dado que passou, né, na fala da companheira do Cidadão em relação ao Amarildo, e é um dado que eu ia colocar antes e acabei esquecendo também, que junto com a diminuição, né, dos registros de auto de resistência nas UPPs, tem um dado que agora também, com o desaparecimento do Amarildo, ele volta a aparecer, né, na grande mídia também, não só nos debates mais específicos do campo da segurança pública, que é a questão do desaparecimento forçado, né? Tem um colega que respeito muito o trabalho dele, o pesquisador Fábio Araújo, que trabalha com desaparecimento forçado e acabou de defender ano passado uma tese na UFRJ sobre isso. O trabalho dele mostra muito claramente como que esse processo se dá, né, e como que desde 1990, que é a grande chacina, o marco, né, desse tipo de crime aqui no Estado, que é a chacina de Acari, né, com o desaparecimento dos moradores da favela numa região que era próxima à favela, mas não exatamente na favela, e o envolvimento de agentes do Estado nesse crime, né, como que desde então esse número que a gente acumulou aqui é um número absurdo. A gente tem 90 mil desaparecimentos desde 1990 até hoje, né? Uhum. E o número de desaparecimentos aumentou também nas favelas com UPPs. Então, se por um lado as pessoas querem comemorar, né, esse projeto, né, que se diz pacificador, mas não é. Se por um lado querem comemorar, apoiados numa redução do número de mortes de moradores de favelas, há todo um outro campo de dados fundamentais que precisa ser divulgado e questionado pela sociedade. É verdade. Ô Luiz Antônio, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seguinte: a pastoral das favelas e a Igreja Católica como um todo, e nós vimos isso na fala do Papa Francisco aqui, quer que os direitos sejam mais do que preservados, exercidos de fato. E a Juliana acabou de lembrar que os direitos da população negra, não é só o direito do pobre. Será que a Igreja não poderia, com a força que ela tem, ela não poderia ter um papel um pouco mais protagonista nessa luta, por exemplo, contra o racismo, nessa luta pela desmilitarização da polícia, por direitos humanos, e não uma coisa apenas pontual de pastoral da criança, pastoral da terra, pastoral das favelas. Não poderia ser uma coisa... O que você acha disso? Vamos fazer uma eleição aqui, vamos eleger ele aí. A igreja, ela tem um movimento chamado, pela CNBB, Campanha da Fraternidade, que ela levanta esses temas sociais em todo o Brasil. E quem é que sugere esses temas? A sociedade civil pode sugerir. Nós podemos, através do programa, pedir à direção da CNBB que seja um tema que envolva toda uma discussão no Brasil, né? Como aconteceu com o tema do idoso, o tema da criança, né? O tema da saúde. Então, houve a campanha da fraternidade, que acontece sempre ali no período de março, no tempo litúrgico da quaresma, né? Um tempo interno, pastoral dentro da igreja, e a partir daí se discute, levanta o problema. É uma campanha para que a sociedade civil e a própria igreja possa levantar essas questões. Então a gente pode, a igreja está aberta a isso. Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode tá promovendo, né? E promovendo também seminários que possam toda a sociedade civil estar, o arcebispo anterior, né? E a gente pode propor isso para Dom Orani, ele está muito aberto a essas discussões. Dom Eugênio, ele tinha o hábito de chamar, eles chamavam esse encontro de encontro dos líderes com o poder decisório. Então chamava as comunidades e os comandantes dos batalhões, né? Chamava os políticos e as comunidades para discutir questões sociais, né? Questões que estavam ali, que eles estavam sofrendo na pele. E a igreja servia de mediador, né? Isso é uma intermediação, vezes, né? Isso. Então, isso é possível. Mas eu queria aqui complementar algo que a Juliana falou. Eu estou aqui com uma pesquisa que eu peguei ontem pela internet, que é ligado lá à UERJ, né? A UERJ faz a seguinte pesquisa, que é o sociólogo Inácio, que diz assim, ó, as UPPs, os locais onde tem as UPPs, que está aqui na Cidade de Deus, antes da UPP e quando a UPP foi inaugurada. Antes da UPP, 18 desaparecimentos. Quando a UPP foi inaugurada, 16. No ano seguinte, 49 desaparecidos. Rocinha, vou colocar aqui, Rocinha, está aqui, Morro dos Prazeres, São Carlos. Mangueira, antes da UPP, 6. Durante a implantação da UPP, 4. E um ano seguinte, 12 desaparecidos. Eu quero eu queria deixar aqui, nós estamos caminhando para o final do programa, eu queria deixar aqui, mais uma vez, reiterado o convite da produção do programa para que a UPP compareça, a Polícia Militar compareça, que nós temos chamado, temos convidado insistentemente e raramente eles encontram tempo para se dedicar à imprensa, inclusive aqui, a nós principalmente. Nós nunca tivemos aqui a presença, nem por telefone, aliás, uma vez por telefone, das Relações Públicas da Polícia Militar. Como vocês dois, Renatinha e o Vanderlei, chegaram por último, eu vou pedir que vocês dois façam inicialmente o seu encerramento do programa, porque nós já estamos caminhando para o final. Renatinha, você. Ok. Nós não somos contra o estabelecimento da ordem. Não é isso que a gente... Não é essa a nossa fala. A gente sabe que existem... A maioria são policiais honestos, são homens ordeiros, mas o que a gente teme é por essa parte, né, esse montante que causa essas estatísticas que o são gravíssimas, né? Se você olhar os números falam por si, né? É isso aí. A gente vai voltar a esse assunto. Vou pautar isso aqui para a gente tratar só desaparecimentos antes, durante e depois de UPPs. O Complexo da Maré vive um momento pré-UPP e a gente realmente teme por essas estatísticas. É esse o nosso temor. E é lógico que uma coisa que eu queria falar, que ninguém seria, se marginalizaria, eu estou, estou falando de marginais mesmo, se tivesse oportunidades. Ninguém escolheria uma vida difícil, que deve não ser uma vida difícil de se viver, se tivessem oportunidades. Eu acho que o governo deveria agir de uma forma diferente e nem colocar os seus homens, né, a polícia, em confronto com pessoas que poderiam não ter, não ser inimigos, entre aspas, se tivesse tido oportunidade em outro momento. Legal. Wanderlei, você agora. Bom, então nós estamos caminhando para a desmilitarização, que o entendimento é único, né? É. Porque todos esses casos que vêm ocorrendo é fruto de uma má formação, de uma cultura equivocada implantada na corporação e que precisa ser mudada. E para isso há necessidade da sociedade civil se organizar e pleitear um novo modelo de polícia para o Brasil, não só para o Rio de Janeiro, para o Brasil, porque São Paulo também está horrível. Então há necessidade. Eu vou citar um fato rápido aqui. Você vê que o comportamento dos policiais na Zona Sul é um. Exatamente. Nas áreas carentes é outro. Então significa dizer que ele é um mero cumpridor de ordem. Ele não é um profissional qualificado. Porque o profissional qualificado, ele conhece o que tem que fazer e pode rejeitar uma ordem mal dada. Agora, o cara que não é profissional qualificado, ele é um mero cumpridor de ordem. Só que a carga pesada cai sempre em cima dele. Não existe responsabilidade em cima daqueles que dão a ordem. Normalmente, policial de ponta é o responsável. Guilherme. Bom, eu acho que... A primeira coisa, quando a gente faz a análise de uma política... Meio minuto, hein? Sim. É muito importante fazer a crítica, né? Só que a crítica ela não é muito bem vista pela política de marketing, né? Porque o marketing trabalha uma marca e uma imagem. E a crítica é vista como algo que fere essa imagem. Então, a forma com que as críticas têm sido encaradas pela UPP é uma forma ruim e que já denuncia que a UPP muitas vezes é trabalhada como uma política muito mais de marca, uma marca lançada, do que efetivamente uma política de direito. Eu acho que um dado importante com relação aos desaparecimentos é que aqui no Rio de Janeiro nós temos cadastro de carro roubado, mas não temos cadastro de pessoas desaparecidas. Né? Isso aí mostra um pouco, também é um sintoma de para que serve a nossa política de pacificação. E a polícia do patrimônio em detrimento da polícia das da pessoas, vida. Né? Exatamente. E aí, assim, quando a gente identifica que o Estado é o maior violador de direitos que o cidadão tem, e aí eu falo tanto do cidadão, que é o próprio funcionário do Estado que vai cumprir essa ordem, quanto do cidadão que vai ser reprimido por esses agentes do Estado, eu queria terminar aqui minha fala, minha participação, com um balanço da UPP tendo como foco o Santa Marta. Tá, o Santa Marta é a UPP mais antiga, estamos no quinto ano de UPP, e apesar do discurso de agora o Estado pode entrar, os moradores pagam taxa de esgoto e não tem saneamento básico, ainda existe esgoto a céu aberto, existem casas com risco de cair seriamente, é só ir lá para ver, a questão da urbanização não atinge o morro inteiro, ainda há áreas sem iluminação pública, enfim, legal. Muita coisa a avançar. Monsenhor Luiz Antônio Lopes, agora meio minutinho. Não, só queria acrescentar que a força do diálogo, o caminho do diálogo é possível e é necessário, mas não basta apenas o povo ter essa vontade, mas aqueles que nos governam têm que ter. Não basta as instituições ter essa vontade se o poder público não tem essa vontade. Juliana, você é só para dizer tchau, hein? Só para dizer tchau? É. Bom, eu acho que enquanto a gente pensar e entender que existem populações com grau de civilidade diferentes, né, nenhum tipo de política vai ser competente e eficaz. Ok, o Tema Livre fica por aqui. Amanhã às 10h05 nós estamos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.